Aí minha boca me diz que prazer tem sorrir. Se ela não me sorri também, quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu sei que vocês vão dizer que a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração que pretende bater. Se ela não vai ouvir cantar, mas me diga o que é. Ai, ai, ai, eu que vou sonhar só querendo escapar a dor. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Quem pode querer ser Fechamos o primeiro bloco do MPB Brasil de hoje com João Bosco e a música Desenho de Giz. Você está na melhor sintonia do seu rádio, na companhia de Luiz Felipe e o programa MPB Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais sucessos nacionais para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Um ótimo final de semana para você, o nosso carinho, o nosso abraço. Obrigado pelo rádio ligado, obrigado pela sintonia da sua audiência. Você está com o MPB Brasil e o melhor da música nacional na companhia de Luiz Felipe. Eu trago para você agora Moraes Moreira para matar a saudade. Sintonia. Música com requinte. MPB Brasil. Essa canção que é pra tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Na tua praia,

minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Fechamos muito bem mais uma sequência do nosso MPB Brasil com o grupo Heróis da Resistência, Só Pro Meu Prazer. É o MPB Brasil e o melhor da música nacional no seu rádio. Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com a última sequência do MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Programa MPB Brasil volta já já. Já estamos de volta com a última sequência do MPB Brasil. Excelente final de semana para você. Você, onde estiver, no seu trabalho, na sua casa, no seu automóvel, onde quer que você esteja, você está com Luiz Felipe e a música nacional no MPB Brasil. Eu trago agora o cantor Cláudio Zoli com a música Livre para Viver. MPB Brasil, o melhor da música nacional. Eu não tenho que falar. marido da barata. A Amazônia presa sua mata. Tá, tá. Pega na mentira. Pega na mentira. Corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Já gravei um disco. Alves, seu valor em Copacabana não tem argentino. Sou mais moço que um menino. Vi Papai Noel numa favela. O Brasil não gosta de novela. Pega na mentira. Brasil. Ai, quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto que do mundo branco se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã feliz. Ai, quem me dera uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem luas e cantassem louas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas, e duas a duas fossem ser casais. Ai, quem me dera o som de madrigais, ver todo mundo para sempre fim, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão no mim. Ai, quem me dera ouvir o nunca mais dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera ouvir na primavera espero ouvir na primavera alguém chamando-me. Música com requinte MPB Brasil. Você está ouvindo MPB Brasil. Nós fechamos muito bem o MPB Brasil deste final de semana com o grupo A Cor do Som e a participação especial de Gilberto Gil, a música Gosto do Prazer. Minha gente, é uma pena, mas infelizmente o MPB Brasil vai ficando por aqui. Quem agradece a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência é Luiz Felipe. Na próxima semana, nós temos um novo encontro com mais MPB Brasil. Forte abraço para você. Tchau, tchau. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.